Capítulo 18. Cuidado com o romantismo na religião. Muitas pessoas são, suponho, mais românticas ou menos românticas, no sentido correto da palavra. E minha observação leva-me a concluir que provavelmente os religiosos são propensos a ser mais românticos que o normal. Evidentemente, não é a atitude do homem religioso em relação ao sexo oposto que tenho em mente nesse momento, mas sua atitude em relação à vida de modo geral. E se alguém duvida que algo tão excelente como a religião possa causar excesso de qualquer coisa questionável como o romantismo, respondo que tudo que é bom tem seus perigos e que as melhores coisas podem levar a mais perigos ainda se forem deixadas ao léu, sem análise e sem direção. O hábito romântico da mente em relação à religião é fácil de ser identificado. O religioso romântico pensa com suas terminações nervosas, substitui palavras por ações, aceita o irreal com credulidade e emoção, confunde desejar com acreditar e pensa que se alguém se sente virtuoso, é de fato virtuoso. A repetição confortável e em uníssono do Glória ao Pai ou da oração do Senhor exerce um efeito maravilhosamente tranquilizador sobre esse homem. Ele poderá dormir durante o sermão e, se permanecer alerta o suficiente para ouvi-lo, não aplicará a mensagem à sua vida de maneira prática. No entanto, o som da bênção, acompanhada de um agradável cântico pelo coral, lhe dá a sensação de que sua presença na igreja foi extremamente benéfica. Na saída, ele sorri, cumprimenta os outros com um aperto de mão, parabeniza o pregador e segue seu caminho completamente transformado. No dia seguinte, ele dá o calote em alguém, conta as mesmas histórias de gosto duvidoso, frauda o imposto de renda, grita com o motorista à sua frente, insulta a esposa, come em demasia e vive como filho deste mundo, o que de fato ele é. No domingo seguinte, ele volta à igreja e, por alguns momentos, tem a mesma sensação radiante de bem-estar e boa vontade em relação aos homens com quem se encontra uma vez por semana há muitos anos. Ele simplesmente não é capaz de relacionar a religião com a vida. Para ele, o cristianismo não tem necessariamente uma ligação com a conduta atual. É apenas algo agradável, como digamos um pôr do sol ou uma massagem sueca e nada mais. A atitude romântica não era conhecida nos tempos bíblicos. O apóstolo João advertiu contra uma de suas manifestações quando escreveu: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. 1 João 3, verso 18. Kierkegaard disse sabiamente que não há nada nas Sagradas Escrituras sobre amar o homem coletivamente, apenas sobre amar o próximo como a nós mesmos. No entanto, entre nós há muita evidência de amor pela humanidade e pouca evidência de amor pela pessoa individualmente. A ideia de amar o nosso irmão é bela, desde que não exija que a ponhamos em prática visando uma pessoa em particular. Por isso passa a ser um ato nocivo. Muitos cristãos amam as missões estrangeiras, mas não conseguem amar os estrangeiros. Oram com carinho pelos negros da África, mas não os toleram nos Estados Unidos. Amam os chineses em Hong Kong e se dispõem a contribuir generosamente para enviar alguém para convertê-lo, mas nunca tenta convertê-lo na lavanderia da rua principal da cidade. Usam uma flor para homenagear a mãe no Dia das Mães, mas acham um transtorno recebê-la em casa. Portanto, ela é jogada de um lugar para o outro até ficar doente e exausta, a ponto de ser enviada a uma casa de repouso para aguardar o fim. Sei muito bem que esse modo de pensar é considerado negativo ou cínico, e que a maioria dos cristãos não está disposta a enfrentá-lo. O mesmo ocorria nos tempos do ministério terreno de Cristo. Israel chafurdava na irrealidade. A vida dos sacerdotes e do povo não condizia com suas palavras. Diziam ter uma vida correta, mas não viviam assim. Nosso Senhor não tolerava o artificial e o irreal. O fingimento era uma ofensa para ele, e quando o notava, dizia isso com toda a clareza. A consequência das palavras diretas do Senhor é conhecida há séculos. Creio que nesses dias degenerados, há alguns poucos cristãos que desejam a realidade mais do que ser consolados e que preferem ouvir verdades perturbadoras a cometer erros confortáveis. Querem saber exatamente em que ponto estão para que possam tomar providências a respeito. Estão dispostos a acreditar no pior a respeito deles e no melhor a respeito do poder salvador de Cristo. Essas pessoas não necessitam buscar refúgio na fantasia, logo encontrarão a realidade.